Salvador, bom dia, o F-589, ponto de espera, pronto. F-581, bom dia, autorizado a linha decolar, pista no 020 graus, 149. A linha decola dando certo, 581, MJET. Aproximação desse para 2 mil pés com 1014, a curva estabilizada no localizador da 1-0. 2000, 1014, vai botar estabilizar no localizador fazendo X-ray igual 1982. Paulo Salvador, 73259, vamos para o táxi 182, tá bom? Alternando o Galeão com 4 horas e meia. Livre o táxi à direita, ajustado no 014, quando pronto a torre 186, até o Mudia, 3859. Gente, livre táxi à direita, tá bom, espera, lá no estado de 3859, obrigado. É 3602, vento 100 graus, 149, autorizado pouso, pista no 0. Ciente, autorizado pouso no 0, TAN 3602. Objeto 581, decolou 39, controle 119, decimal 8. Canal 8, obrigado, bom dia. Tenzara 2, chame torre agora, 118.62. 118.62, graças. Bom dia, controle Web 5811 na sua escuta, livra 1500. Web 5811, contato radar de decolagem, submantenha o 340, direto da EL. Ok, para o 340, está autorizado da EL, da presente? Após 2000. Opa, após 2000, obrigado. Colado 02. Salvador, tá 3859, do ponto de Pelão, zero. Tá 3859, ali mantém, cabeceira no zero. Ali mantém no zero, 3859. M602, solo aos 41, solo 121 da semana 9. 209, Librata 3602, até daqui a pouco. Solo Salvador, Muito bom dia, TAM 3602, Livrão, na sua escuta. 3602, bom dia, prossiga na Alfa e Índia, portão 03. Alfa, Índia pro 03, 3602. Confirmando o POB? 062 já. 06 no POB em condições visuais, 1500 pés com 1014 no altímetro, via corredores, informe Paripe, Juliette, Índia Zulu. Passar a Paripe, Juliette Zulu. TAM 3602, pois não, TAM 3859 decolou aos 43, controle 119, decimal 8. 198, bom dia, TAM 3859. Controle, bom dia, TAM 3859, cruza 2000. TAM 3859, contato radar regular, submarino 360, prosseguindo na saída da EL. Direto da Elta 3859? Após 2000 pés, direto da Elta. Após 2000 da Elta 3859. Índia Serra, feliz ano novo. Igualmente, com 1982, o vento 090 graus, 18 nós. Prezado pouso, pista no zero. 090 com 18 nós, tendo pouso na 10 com 982. Controle Salvador, bom dia, 2446, informação Kilo, desce para o nível 1, se quiser. Bom dia, 2446, identificação, desce para 3000 pés com 1014, a chegada à margem. Desce para 3000 pés com 1014, 2446. Web 5891, suba restrito ao 320, chame Recife, 1251, alterna 13325. Ok, ciente, para o 310 restrito, chamando a Recife 251, 13325, obrigado. Estou confirmando a restrito ao 320. 320, obrigado. Ao vento com 982? 090 graus, 18 nós. 90 com 18, obrigado. 982, solo as 47, direita solo, 12199. Olivar direita solo 219, obrigado. Juliette Desluvo e rotatório em fundo visual com campo. Você para a Juliette Desluvo? Fui para a rotatória, informe visual com campo, Juliette em Desulô. Boa rotatória, reportar visual com campo. Salvador, muito bom dia. Gol 1982 de voo. Bom dia, Gol 1982. Prossiga na Alfa e Juliette, Portão 5. Alfa e Juliette, Portão 5, Gol 1982. Visual com o campo, Juliette Nizou. Maringá, circuito, chame torre, 118-62, Juliette Nizou. 118-62. Solo, Salvador. Dan 3733 para pushback estacionamento no ping 02. 3733, livre posicionamento no 02, o altímetro no 014, chame para o táxi. Livre puxa estacionamento, chama para o táxi, está 373. Porta final de 3 milhas, Juliette Nizou. Juliette, já bota lá final de 3 milhas. Autorizado por táxi. Tá. 3859, chame Recife, 1251, na altera 13325. 351-3325, bom dia, 3859. Número 426, desça para 2014, livre aproximação, acúmulo estabilizado no localizador. Teste para 2014, livre aproximação estabilizado, azul 4420. 1-0-0 graus, no 69, autorizado pouso, visto no 7. Certo, autorizado pouso, visto no 7. Juliette Zulu confirmando FAT 4 ou FAT 5? Feedback track solo 5-4, concorde de frequência Juliette Zulu. Da 3733 para o táxi, 156 a bordo, 4 horas e 15, alternando o Galeão. 156, 415 Galeão, tá 3733, tá livre o táxi à sua direita até o ponto espera da 10. Quando lá, torre 186, tem um voo, feliz ano novo a todos, tá 3733. Livre táxi, via Índia, ponto de espera, 196, grato, um feliz ano novo também. Torre Salvador, bom dia, Azul 4426, estabilizado no localizador. Azul 4426, bom dia, reporte externo, trem de pouso baixo travado. Portaria externa baixo travado, Azul 4426. Vitorinha Juliette, qual o horário da notificação? Torre Salvador, bom dia, tá 3733, pronto do ponto de espera da 1-0. 3733, bom dia, Alinda, cola separada? Alinda, cola separada, 3733. Autorizado, Alinda, cola, pista no 0, vento 080 graus, 189, reporte iniciando, então 3733. Autorizado de imediato, tá 3733. Zulu, isca, ok. Estando baixo da vara, azul 4426. Vicente, Airbus, já iniciando a decolagem com a área pistoleira, azul 4426. Aguardando a pista livre, o 4426 azul. Outro 426, 8080 graus, 189, autorizado pouso, pista no zero. Ele pouso no zero, azul 4426. 3733, regulou 00, controle 19.8. 198 graus, bom dia, bom serviço, 309. Somente. Sobre Salvador, muito bom dia, tá 3733, cruzando meio de 600 pés, perfil da Elm. 3733, bom dia, contato radar na decolagem, vou para o nível 360. Para o 360, possibilidade de voar direto da Elm ou Leda, certo? Autorizado para o de Leda. Direto Leda, grato 3733. De copy, flight level 370. Standby, I'm going to level 370 American, manager. Julia Juliette, ao solo, tá? Qual a radial e a distância para Itumerá, por gentileza? Azul 4426, solo 01, direita solo 121.9. 19. Saco. Solo 219, 4426, feliz ano novo. Até pro corredor Axé, caixa pregos, até, perdão, Axé Bonfim, até liberação do controle. O mesmo controle opera em 119.8 e o transponder é o 5512, conteja. Juliette, correto, cotejamento, zero único, a bordo. 03, ok, chame a torre em 18.6 para o acionamento, táxi de decolagem, tenha um bom dia. Solo, bom dia, azul 4426, ligou. Bom dia, azul 4426, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, azul 4426. Bom dia, Serra Kilo Delta, acione identificação, chegada Marinson, chame no ponto ideal desse lado. Aperta Vila de Mar e Samarei no Mundial. Está com a informação do Lima Centro. Aqui, Centro Lugar, está com contato radar através de Coral e lista para o nível 050. Lugar, quando no ponto, deve descer para o 050. Muito bom dia, o TAM 3896. A gente nem informa.